surgia Esdras o escriba em oração, com o coração a buscar a lei do Senhor, a salvação da Babilônia, Jerusalém, levou a esperança em seu ser, com a mão do Senhor a guiá-lo, na verdade ele ia viver. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que inspira o coração do rei, levanta o povo, traz a luz. Em ti, Senhor, eu confiarei. Com coragem vamos juntos à casa do Senhor restaurar. A palavra é nossa vida em adoração. Vamos cantar. Prata e ouro, ofertas de amor para a casa do Deus eterno. Os sacerdotes e levitas todos a verdade. Esdras ensinava com fervor e a nação buscava santidade. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que inspira o coração do rei, levanta o povo. Marchamos em unidade, o teu povo em ti se levantará. Justiça e amor, a tua verdade em todos os cantos a voz ressoará. Sempre vamos confiar.